nome de Jesus. Tudo bem, querida? Conta pra gente, irmã Elizabeth, a bênção que a senhora recebeu. Nós fazemos transporte de crianças. Nossa Master tem tela, tem televisão, e a gente passa desenho e tudo, mas crianças pequenininhas. E a gente coloca sempre um DVD sobre Jesus, falando sempre um DVD assim. Colocamos desenho e vamos introduzir um DVD. Temos um menino de 5 anos em carro, e a prima dele tem 14, estuda, vai de manhã e ele vai de tarde. Ela desentendeu com ele e brigou com ele. Ele pediu perdão a ela, mas ela falou que já tinha perdoado e tal, mas estava dando um castiguinho para ele. Aí ela chegou perto dele semana passada e falou assim: eu não quero você perto de mim. Aí ela falou: por quê? Aí ela falou assim: porque você não conhece Deus. Aí ela falou: mas por quê, Kelly, se eu não conheço Deus? Porque quem conhece Deus perdoa, e você não me perdoou. Ele aprendeu lá assistindo aqueles DVDs. Então é importantíssimo, se eu estou falando para os pais, desde pequeno, começar a ensinar o filho o que é Deus. Deus é perdão. Uma vez eles me perguntaram assim, quando eles brigam, eu falo: pede desculpa. Aí o outro pede desculpa, eu falei: perdoa, mas tem que ser de coração. Aí ele falou: tia, quem mandou perdoar? Aí eu sempre falo: Jesus falou, perdoa. De primeira era 7 vezes. Mas aí Pedro perguntou a ele: quantas vezes devemos perdoar, Senhor? Ele falou: 7 vezes 70. Aí falou: mas então a gente se perdoa sempre? Eu falei: sim, quem ama Jesus perdoa sempre. Então a gente vai introduzindo no nosso carro, nossas crianças, que tenho crianças de 2 anos até jovens, sempre uma palavra, com inteligência, porque muitos não são evangélicos. Então, nesse CDzinho que ele viu, Amigo do Perdão, tem hora que a criança está brincando, você pensa: ah, ela não prestou atenção, não prestou. Isso valeu por tudo que eu e meu esposo passamos, porque eles eram rebeldes, eles eram brigões. Hoje eles são outras crianças. São bênçãos hoje, né? Hoje os pais sentem a diferença nos filhos. Os filhos que não riam, estão rindo em casa, estão brincando, até os pais estão mudando. Então valeu a pena eu vindo lá do Rio, eu e meu marido, deixarmos uma vida lá, como o senhor sabe. E vim aqui, até nós falamos, estamos transportando criança, não foi isso, para isso que nós viemos. Porque Deus tinha um propósito na nossa vida, de passarmos o pouquinho que nós sabemos para aquelas crianças. Porque Ele nunca mais vai esquecer que quem ama a Deus, quem conhece Deus, perdoa. Glória a Deus. Deus abençoe mais, irmã Elizabeth. Aqui, irmã. Deus abençoe o trabalho. Cadê o esposo da senhora? Ah, está lá atrás. O filho também está lá, né? Deus abençoe. A família veio lá de Nova Iguaçu, irmão. Não é isso, irmã? Vieram de Nova Iguaçu, estão conosco aqui. Campos, Deus abençoe mais, em nome de Jesus. Irmão, você vê a importância do ensinamento, né, que a gente transmite à criança. E a criança, tudo que vê, aprende. Assim como a criança tem a facilidade de aprender essas coisas boas, como a irmã colocou, às vezes aprende coisa ruim. Por isso que é importante você, como pai, como mãe, filtrar, né, os desenhos que o seu filho anda assistindo. E nós temos que analisar isso, amém? Todos nós, né?